Na noite de sábado, por volta de 19 horas, servidores da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu em serviço no posto da PRF em Céu Azul, em abordagem de rotina, apreenderam uma carreta carregada com uma grande quantidade de mercadorias ocultas em um fundo falso. A carreta, com placas do Rio Grande do Sul, era conduzida por um homem de 43 anos que foi preso e encaminhado juntamente com a mercadoria para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. A contagem do material apreendido será feito na Delegacia da Receita Federal durante esta semana. Estima-se que pelo menos US$ 300 mil em contrabando, eletrônicos, informáticas, brinquedos e outros produtos mais valiosos estivessem sendo transportados sob encomenda. O homem permanece à disposição da Justiça na Delegacia da Polícia Federal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.